360. Boa tarde, Azul 4 no 44, está pronto, bom de espera, visual contraste na coisa. Ajuste no 09 via bom. 4 no 0 via bom, 319, 92, 08. Bateria do 2230, boa posição, toque. Gente, vai voar, toque, passageiro. Bateria do 2230. Estou no 864, chamo Centro Recife, frequência 126.85, alterna 12545. Poderia confirmar a frequência? Estou no 864, frequência 126.85, alterna 12545. 2685, 2545, 1864. T743, no solo 36, livre táxi direita, chame solo, frequência no 21-9. Primeira direita no 21-9, reportará o 2743. Juque 23. Pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 12 nós, o ajuste de altímetro 10-19, cheque trem. Bip checado. Posição Leoboa, China 6330, está usando 1270. Na 6330, aciona a identificação, desça para o nível 050 via, correção, desça para 110, via chegada mais. Eu estou repetindo um pouco a velocidade aqui, 6330. Poxa, na 6330 tem condições de manter high speed? Na 6330 tem condições de manter high speed? Ah, tem mais 3 minutos, tá certo? Afirmativo. Passaria do 2230, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. Para 3 mil, 2230. Papapá, Lima, Índia, Lima. Desça com referências visuais, ajuste no 09, ingresso nos corredores. Papá Romeu Eco, desce inicialmente até nível 120, aciona a identificação e mantém a chegada mágica. Vetoração sequenciamento, curva à esquerda para o 010, limite ao localizador. 010, metade autorizado, pista no 0070 graus, 129. 0070. Passaria do 2230, voa Duna, desça para 2000 pés, ajustando 019. Autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. Boa Duna, autorizado ILS, reportagem estabilizado, passarei 2230. Salvador, boa tarde, o Azul 2926, nível 190 para Quebec. Azul 2926, aciona a identificação, desça inicialmente ao nível 130, ajuste Salvador no 019 e mantenha a chegada mais. Chegada Mari vai descer para o 130, no 019, o 2926. Azul Aricá, E na Alfa, mantenha a posição. Na minha escuta, Joker 23. Telema 330, desça para o nível 050. 050, Passaredo 2230, chama sinal Salvador, frequência 119.8. 1198-2230. Ah, 3804, desça para 3.000 pés, reduz a 1809, chama sinal 119.8. 119-83.019, reduzindo 3804. Acho que o 19 é o 4144. Papa Romeu, isso é a Mike, boa tarde, continue a aproximação, reporte visual com campo, vento 050 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 1019. Ok, reportará visual no 019, isso é a Mike. Papa Romeo, Whisky Sierra Mike, pouso autorizado, pista 90, vento 050 graus, 190 nós, ajuste de altímetro 1019, pista molhada, chuva leve. Ok, livre pouso, Whisky Sierra Mike. Zulu 4144, decolada aos 42, chame controle, frequência no 20-8, boa viagem. 208, obrigado. Boa tarde, Gol 2067, mantenha o ponto esperto. Controle, boa tarde, Azul 4144, de coluna Arbor, passando agora 1500. Azul 4144, contato radar na decolagem, se mantém 360 via saída Arbor. Via Arbor, é, sobe 360, Azul 4144. Visual, Whisky Sierra Mike. Com o meu Whisky Sierra Mike, pouso autorizado, pista 90, vento 070 graus, 129, ajuste de altímetro 0019, pista molhada. Livre pouso, Sierra Mike. A 9808, desça para 4.000 pés, ajustando 019, chama sinal Salvador, frequência 119.8. Não, 2067, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantenho 330, detração sequenciamento, curva esquerda para o 0 no 5, limite localizador. 0-1-5, limitado localizador, 330. Desvia esquerda, azul 4144, para o 220. Azul 4144, confirme a proa? 220, aproximadamente 5 milhas. 4144, CEN. Sané 6330, chama sinal Salvador, frequência 119.8. 119.8, 330. Eita, chame solo no 21.9. 219, chama aí. Juca 23, observe a aeronave da Força Aérea cruzando a pista neste momento. Após o mesmo passar à sua frente, autorizado a ingressar na Delta, mantenha a posição na Delta. Juca 23. Força Aérea 5958, ingresse taxiway Alfa à sua direita, chame o solo no 21-19. Solo no 21-19, para o final de frente. 9-18. Oh, perdão. Azul 4144, você tem condição já pro Arbor? Azul 4144, voa na proa de Elefa. Direto Elefa, Azul 4144, já. Perna no 0, chame torre. 1-1-8, em plano aqui. 4-4, em plano razão de subida. Nesse momento aqui, 2-10 por minuto. Passando no 4-0, foi no 3-0-2-9-2-6. Azul 2-9-2-6, desça para o 0-8-0. 0-8-0-2-9-2-6. Papá Romeu Eco, apenas informação de tráfego, 1 hora, 2, 4 milhas, rumo oeste, passando 070 em subida, 1 Eco 190. Do 4144, informação de tráfego, 11 horas, 2, 2 milhas, rumo nordeste, passando 120 em descida. Papá Romeu Mike, 1-4-4. Salvador, muito bom dia, Azul, boa tarde, Vaz Azul, nós 216, fazendo nível 220 para os 150, perto da Mari. Azul 916, aciona a identificação, desça para o 050 via Mari. Via Mari, desça para o 050, Azul 916. Estou confirmando aqui, pistão hoje é 1-0? Ativo, pistão 1-0. Certo. Conta 2-2-3. 500 para 3-0. Papá Romeu Eco, vetoração sequenciamento, curva esquerda para o 0 no 5, limite ao localizador, reduza para 2-0-0 nós, chama final 1-1-9-8. 360, peso 1-7, recolha da pessoa no 0, primeira curva direita, saída arbórea, eleva, controle Salvador 1-2-0-8, aciona 5-1-0-1. Uno, uno, nove, decimal oito. Papá Romeu Eco. E a curva direita? Afirmo. Correta de manhã carreta em pronto. 2009. 070, reduz para 2-0-0-2-9-2-6. O 2067, contato radar, você mantém 360, via Del. 360 via da El, gol 2067. Rapaz, o grande parte prosseguir tá aqui em Lima, Mike Quebec, né? Quebec chama torre, 1-1-8, esse mal nasce. Lima, Mike, Quebec, uma torre. Azul 489, Vitória, pronto? Pronto. Azul 489, Vitória autorizada, 340, operador 44. Decola da pista no 0, primeira curva direita da El, Leda, Bidev. Controle Salvador, 120.8, transponder 5072. 340, Presolu 44, Presolu da El, Leda Bidev, acionado 5072 e 120.8. 409 correto, decola da pistão no 0, primeira curva direita, chame pronto. Solidário. Tá 3804, número 2, continua a aproximação, pista molhada, aguarda autorização de pouso. 3804. Você era 5958, mantém o ponto de espera. Golf Mike Alpha, o Golf Mike Alpha tem condições de voar via litoral para evitar conflito na chegada para a aproximação de Salvador. Lima Índia Lima, ciente, mantém a altitude dos corredores e escuta do controle. Vou pro Mike Alpha, pro Equivalenta. Ok, mas dá uma Tá passando 080 pro 070-2926. 2926, desce até o 060. 060-2926. Pistão 7, confirme o local de estacionamento. Sabemos, já. Ingresso, confirmando, livre ingresso na pista 97 à direita, quando o senhor ingressar aí a Quebec, depois ingresso na pista direita para o pátio 4, seu local de estacionamento é o pátio 4. Passarelo 2230, no solo 50, liberou a direita, solo 121 no decimal 9. 121, grato, 2230. Tá, 38... 04, autorizado pouso, pista molhada, 060 graus, 059. Autorizado pouso, 03804. Salvador, frequência 119, decimal 8. 050, Salvador, 119, decimal 8, 2927. Institucional, 4089. Confirma quem chamou? Azul 4089. Azul 4089, portão 02, localizado por Chamitá. Agora confirme como recebe. Gente. Tudo bom, Xander 6330. Xander 6330, prossiga. Autorizado no ILS. Vai passar mais uma linha. Gente, continua a aproximação, pista molhada, aguarde autorização de pouso. Vai, dando autorização, minha 3-0. Papá Lima, Índia Lima, inicia uma órbita pela direita da presente posição para perder altitude. A 3804 no solo 52, libere a direita na taxiway Echo ou Foxtrot após solo 121 no decimal 9. Lembrando via Fox 219 e 3-0. Patango Whisky Serra Mike, Papa Romeo Whisky Serra Mike, torre. Fomos informados aqui pela infraero agora, só prosseguir para EBTA, então tem que ingressar na pista novamente. Eu sou, regressa para a pista de novo, chame novamente para o ingresso, depois eu oriento onde é que fica a EBTA. Autorização para ingresso, o Whisky Serra Mais. O Chaner 6330, pista molhada, autorizado pouso, 060 graus, 069. Repouso no 0, Chaner 6330. Força Aérea 5958, informo que tem um sequenciamento de mais 3 aeronaves na aproximação final. Mantenha a posição e aguarde para a autorização de ingresso e decolagem. Tô boa, tá 9808, mandei da minha pinha serra. Papa Romeo East Serra Mike, autorizado ingresso à direita na pista 107 e após o ingresso, ingressará na primeira direita para o hangar da EBTA. Papa Romeu, Papá Bravo Romeu, mantenha referências visuais, ajuste no 019, reporte para descida. Situação, aguarde autorização de pouso. Padrão. Ai, azul 4089. Nosso delta aí, então vai ser de 98. Então, nós temos uma linha de 3 horas e 30. Então, via câmbio de conta. Azul 4089, autorizado para a direita via taxa Índia, falta de espera da 1-0-1-8-1-9-5, ajuste o altímetro 1-0-1-9. 1-9-1-8-1-9-5, obrigado e um bom dia. M330 no solo 55, libera a direita, solo 121-9. Liberando direito 219. Tá, Bravo Romeu, informo Salvador opera instrumentos 1300 com 4500. Ok. Papapá Lima, Inter Lima. Salvador opera instrumento 1300 com 4500. Lima Índia Lima, autorizado visual especial para pista 1-7. Mantenha os corredores visuais, reportando através de Paripa. Força aérea 5958. Sem cheque de motores, ciente. Lembrou o Xanamia 330. O Xanamia 330, via Alfa, chamei José Juliette. Alfa, Juliette. Oi, Salvador, o Papá Romeu, Papá Romeu. Papá Romeu Eco, continua a aproximação, pista molhada, aguarde autorização de pouso. Continua a aproximação, Papá Romeu Eco. Série 5958, condições de alinhar e manter a partir da interseção, prepare-se para a decolagem imediata. Papá, Papá, Lima, Índia, Lima. Ingressa no corredor Bonfim e voa Paripo. Confirme para controle. Boa tarde, 9808 da Sanibra. 9808, Alfa Kilo Pate 3. Alfa Kilo Pate 3. Posição, posição no Pate 3, direito. Posição no Pate 3. Remota 3, Romeu. 3, Romeu. 4084, só mais um minutinho já vai iniciar aqui, tá? Ok, thanks. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 2926. Ah, estabilidade oferece. Azul 2926, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso número 2. Ah, sua escuta 2926. Gente, o Papá Papá Lima Índia Lima reporta para isso. Pouso autorizado, pista molhada, Papá Romeu. Força aérea 5958, decolou 00, chama o controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, passar aqui lá de coisa. Também. Dá, soparou no 70 via saída Momo. 70, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Ah, mantém o ponto de espera, pista 90, azul 4089. Via 4, Salta Extrema, Via 4, Salta Extrema, Torre 1, 1895, ajuste altímetro 1098. Pode ser, pode ser. Tem a Ulumiu Lima, Índia Lima? Após Romeu, passar para Romeu. Próximos corredores visuais têm condições de voar Vera Cruz para ingressar no corredor Vera Cruz? Doa, muito boa tarde, Azul 9216, uma milha de Duna. Azul 2916, número 2, continua a aproximação, pista molhada, aguarda autorização de pouso. Aguardando, 9216. Papá Romeu Eco no solo 02, liberou a direita, solo 121, décimo 9. Por 28 milhas, você ingressa no corredor. É o seu lado visual via corredor e até avistar o campo. Agora é BTA, ciente. O Lima Indolima na proa da rotatória, reporta visual do campo. Na proa da rotatória, o Lima Indolima. O deslizamento visual também a 3 milhas, 2 mil pés. Ciente, grato. Tramar o slide aqui pra gente O Lima Índia Lima completava a torre 1295. 18, muito obrigado, pai. 18, decimal 95, Lima Índia Lima. Tá vendo? 118.95. 18.95, Índia Lima. Ciente, papapá, Lima, Índia, Lima. Mantém espera sobre a rotatória. Mantém espera sobre a rotatória, o Lima é gol. Negativo, mantém a posição. Negativo, mantém a posição, azul 4089. Ah, deve ficar a posição, senhor. Ciente, azul 2926 no solo 04, libere direita, taxiway eco, solo 121, decimal 9. Solo 1219, ingresso 2926. Azul 92196. Vento 070 graus, número 69, autorizado por pista no zero. Pista molhada. 7 livre pós 9216. Solo 227, disparou nível jogo 050, veio chegar a mais. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Salvador, Fran 3216, boa tarde. Fran 3216, cópia Fortaleza do número 2. Aguardar. Aplatango Romeu Hotel Yankee, pronto, cópia. Autorizado a minha e manter. A minha manter. papapá, Lima, Índia, Lima, cheque o trem, livre pouso, pistão no 7, 080 graus, 069, pista molhada. Livre pouso no 7, contato o trem. Tango, Romeu, Hotel Yankee, procedimento correto, P.O.B. 01, P.O.B., Romeu, Hotel Yankee, correto, chame estacionamento do táxi, torre, 118, acima 95. O decimal 9. 219, obrigado. O 32, no meio, pronto, cópia. 32-16, autorizado Fortaleza, nível 370, operizou 19, decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída bom, transmissão Fruti, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5103. Copiado Fortaleza, nível 370 autorizado, operizou 19, decolando da 10, curva na esquerda, mão Fruti, controle 1208, transponder 5103. 32 no meio, procedimento correto, time pronto. Fala, boa tarde, azul 92 no meio, táxi 3, 4, 5. Azul 92 no meio, táxi autorizado, táxi Alfa, táxi Juliette, portão 9. Alfa e Juliette do 79, do 92 no meio, obrigado. Papá Romeu Eco, mantenha posição e aguarde para o ingresso. Como que não irá cruzar, e sim, quando autorizado, ingressar à direita, parte 4. Fala, Azul 4089. Confirma intenções? Não, senhor, só teve um alarme falso aqui, já sumiu. Se puder retornar, e já para o ponto esperto. Azul 4089, libere na Foxtrot à direita e ao livrar solo 121 no decimal 9 para prosseguir no táxi até o ponto de espera. 129 vai ligar. 1217. Você condições de checar se recebe o Delta Mike do Salvador? Ah, se mantém, é afirma. 51 a direita, no momento. Tente gráfico 1217. Então mantém a posição, mantém a posição. Papá Romeu Eco. Sete braço, 1, 2, 3, 7. Segui a aerostar. Bom, meu Eco, então coordenou, havia coordenado com o pessoal da EBTA. Então está livre o táxi para a EBTA. No pátio 5, que fica próximo à EBTA, não tem mais vaga, mas para a EBTA está livre, então. Papapá, Lima, Índia, Lima, de passagem, o tráfego à sua direita. E após, livre táxi para Aerostar. Voo no 867. Pista livre, autorizado a decolar, 090 graus, 079. Livre decolar, voo no 867. Pronto, tem estacionado na base, vai estar aqui para o 97. Romeu, Hotel Yankee, livre táxi, chame para ingresso, pista no 7, saindo da Bata. Tá, até o ponto de espera da 90 via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, 1409. Papá Romeu, Papá Bravo Romeu. Tem condições de curvar à direita na proa 060 para Paripe? 060. assistente o Bravo Romeu, irá manter seu voo por 15 milhas e estará sobre a posição Paripe. Força mais 15, voo sobre Paripe, o Papai Bravo Romeu. Voo 1867, decolou aos 1-1, chame o controle em 120, decimal 8. Patrulha 208. Controle, bom dia, voo 1867, agora leva. Voo 1867, contato radar, estou para o 360, via sai da Arbor. 360, via Arbor. Papá Romeu, Romeu Hotel Yankee, autorizado a decolar, pistão 7100 graus, 069. Papá Romeu Mike e Romeu Fox, desça via para o nível de voo 050, via chegada Mari. Papa Tango Romeu, hotel Yankee, decolou os 1-2, curva direita para o corredor Axé, chame o controle em 120, decimal 8. 120, decimal 8, obrigado. Controle, gol no 227. Okay. Ah, estamos com uma formação a 8 milhas à frente, bem próximo de Sábio. Se pudesse voar a Duna ou próximo da proa de Duna, ela livrava pra gente. Proa 45 aproximadamente. Bom, 227, vou direto Duna para evitar informações. Desce para 2 seu peso, ajuste no 08. Chama sinal Salvador em 119.8. Ok, vai descer para 2000 proa de Duna. Para completar o sinal do ILS aqui, chama 19-8, obrigado, bom dia. Boa tarde. Patrulha Gol 87 na Proa 235 por 5 a 10 milhas, após poder voar Elefa. O Gol 867, reporta quando tiver condições de Elefa. Sim, vem reportar. Patrulha Fantasma para Bondô. Então, se o Aroca está cruzando, nós estamos cruzando a sinal da principal de Babel. Nós teríamos o Bravo usar a direita agora? O Bravo Romeu, daqui 7 milhas, o senhor vai ingressar no corredor Interlagos e a pista no 7 estará à sua direita. Estou trazendo o senhor via corredor. Ah, tá certo. Então, tá bom. Já estamos prosseguindo essa prova, estamos aguardando a orientação. Tá? Vai, ela não viu o pé de corredor Axé, reporta na parada agora. Reportando Romeu Hotel Yankee, mantém-se em condições visuais de corredor Axé, reportando para o demais. Reportará, Romeu da Yankee. Patrulho Gol 1867, voando Eleva. Sente Gol 1867. Portaera 5958, chama Centro Recife no 26, decimal 85. Centro Recife no 26, decimal 85. Para o Centro Recife. Está por Salvador, uma tua rádio, azul 9007, cliente da Romeu, autorização para o Delta. Azul 9217, Liel, autorizado. O nível, confirma o nível. É, pode ser 1170. 1170, Liel, autorizado. Golf 677, qual a opção 90, primeira curva direita, saída. Confirmando, para o setor sul é o par, então 1160. Nível no 60, saída coral, controle 208, opção 5115. Desculpa, Guixeira, eu também confundi aqui. Então é para mesmo, 1160 autorizado, decolador no zero, postura coral, flagou 577, 1208 controle, 51 com você para transponder azul 97. Confirma a saída. Saída é a coral. Saída coral, podemos correr a sem push. Então, deixa eu tratar para push 97 daí. Batendo Vitor Alfa, Fox Trot, autorizado Guarambi, o nível uma centena, direto, eleva, por causa pistão no zero, primeira curva direita, na saída Arbor, transição eleva, controle de Salvador, 120, décima 8, transponda 5067. Transponder 5067, confira o empate para o AB. Salvador Vitor Alfa Fox, transponder 5067, empate para o AB. Sim, empate 5, 04 para o AB, estacionamento táxi, torre 1 no noite, só na frente. Bravo Romeu já está de Golfo Campo? Afirmativo. Atena ainda pro 110, chame a Torre Salvador em 118 decimal 95. A proa está na torre em 18 decimal 95. Pouso 1630, da presença em sequência livre. Romeu, Papá, Bravo Romeu, adiante. Afirmo, está aproximando aqui pela base da 1-7. Papá Romeu, Papá Bravo Romeu, continua a aproximação, acuse visual com a pista 1-7. Totalmente visual. Coordenação com Recife. Lado? M320, desça via para o nível de voo 060, via de chegada, Mari. Estou travando a final da posição para passar para Mondor. Papá, Bravo Romeu, tráfego ainda novo estado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Primeira aproximação, aguardando autorização. Papá Bravo, Romeu. Papá Bravo Romeu, já avistado agora, para evitar pouso simultâneo, passa um 360 pela sua esquerda, 360 longo, reporte reinterceptando o final da 1-7. Ok, 360 agora então pela esquerda e vai reportar o alinhado, Papá Bravo Romeu. Afirma, ao iniciar a curva esquerda, já programe para interceptar o final de, no mínimo, 4... Faça milha da cabeceira no 7 para dar tempo com o Boeing 737. A quanto tempo que ele estava, comandante? O querido? Confirme? Quanto é a distância dele? Quanto tempo ele tocou o solo? Fono 2558 para 4 mil pés, ajuste no 08, vê chegada bom. Fono Bravo. Tudo fica presente para a liberação montanha. Bom dia, nessa situação, Tubarão 061. Tubarão 61, agora tudo fica presente, Bravo. O Romeu, Mike Romeu Fox, reduza para 210, vai seguir como número 3 na próxima em Salvador. Sinal baixo para vá, 227. Acusa avistado. Ah, avistou 1200, ó. Pista livre, e molhada, 170 graus, 049. Gol no 227. Livre pouso, 110, 1227. Paulo, meu Mike Romeu Fox, retoração para o sequenciamento, curva à esquerda, na Pro 360, limitado pelo localizador. Gente, não aqui, está dando chuva forte. Salvador, Oceania 6315. 6315, boa tarde, autorizada de chegada. Amanda, desça via para o nível de voo 050. Azul 4089, mantendo a proa de Leda, chama centro Recife, no 25, décima 1. Na proa de Leda, 25, poderia confirmar? 25? No 25, décima 1. 251, um bom trabalho. Caminhão e manter. 3216. 227, no solo 22, libera a direita, solo 121, decimal 9. 219, após livrar, no 227. Papá Romeu, Papá Bravo Romeu, cheque o trem novamente. Passou e travou e realinhou com uma sinal de 3 milhas, agora da 17. Ciente, visual com a pista. Totalmente. Autorizado o pouso, 160 graus, 069, pista molhada. Papá Bravo Romeu. Papa Tango, Vitor Alfa Fox, aguarde. Oxalé 6320, ele se restrição para 230. Sena até o 0620, o Oxalé 6320, você é como número 4, aproximação em Salvador. Se para o pouso, zona 50. Direto CGMA e teve autorização. Sim. Ah, 3216, pista livre, autorizado decolar. 150 graus, 069. Sim, iniciando, 3216. Papa Vitor Alfa Fox, prossiga agora com sua solicitação. Ciente, aguarde para o início do táxi. Azul 9217, Amanda? É o 9007-43, fechado o acionamento. Eu tenho um azul 5076, para ideal, é esse? Negativo, é o primeiro voo, esse é o segundo, senhorita. É o que o senhor acabou de coordenar para mim aqui, o nível 160. Ah, confirmando, o senhor não copiou ainda. Negativo, para a táxi, já foi coordenado, isso aí. É, eu confirmando, senhorita, para fechar o adicionamento, 43. Tá, só confirmando, a autorização que eu tenho aqui é do azul 4076 para ele, Elza. O azul 9007 para ele não foi autorizado, você quer trocar, então, a autorização de um 4 para o outro? Não, negativo, senhorita, foi coordenado como azul 9007, tá? Foi pagado cópia para nós como 9007 também. O nível 160 está coordenado aqui, senhorita, como 9007. Ah, estou confirmando, eu tenho aqui azul 9217 para ele, com nível 160. Então vamos aguardar então, senhorita, você puder ver essa autorização para nós, por gentileza? Né? Tá, vamos lá, você está no parte 3. Confirma o tipo do equipamento, é ATR ou Embraer? Está em Deus agora. O azul 9007, confirma o tipo de equipamento, é Embraer ou ATR? Bom, ó, 7 vezes. Guardião 113. Sinema 320, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limitado pelo localizador. Tango Vitor Alfa Força, autorizado a alinhar e manter pista 17. Negativo, pela pista, táxi pela pista. Aquele trecho ali à esquerda, da, na Taxiway Mike, onde dá no lá no bambuzal, está impraticável. Pode sim. Ouro Azul 9007 voltando? Siga. Felipe, só para informação, é, nossos calço fora é, de colagem seria 1633. Gente, estou vendo aqui no colchão 1633. Pode confirmar o transponder que foi pago? 5115. Você é 2296, essa é a minha identificação. Foi isso? Afirma 5115. Ok, é, a única aeronave que foi paga 5115 foi o Azul 9217 Salvador Ilhéus. Foi um Embraer 190, está no portão 9 do pátio principal. O senhor, como é o Azul 9007, de acordo com a, as informações aqui no solo, não foi paga a autorização para Ilhéus. É isso? Confirmando, o senhor é o Azul 9007, Salvador Ilhéus, é um ATR, é isso, no pátio 3? Confirmo, senhor, 9007, número do voo, uma TR, outra tem 72. A gente aguarda então no plano, senhor. A princípio a gente cotejou tudo a informação com o solo, mas não tem problema, senhor. A gente aguarda então a nossa autorização. Ok, ciente. Não, existe. Existe sim o plano do senhor, Salvador Ilhéus, uma TR, e existe o plano de um outro azul, Salvador Ilhéus, que é um Embraer, que já foi copiado também e foi pago o transponder 5115 para este, para o Azul 9217, mas eu vou checar aqui direitinho e já coordeno com o senhor. Afirmativo, então o Azul 9007 aguardando a autorização de plano de ponta, ok? Muito obrigado. Falou, Salvador Azul 9217. 0, Sino Final Salvador 119-8. Obrigado, boa tarde. Autorizado backtrack sobre a pista, táxi autorizado até o pátio militar da base aérea via interseção hotel. Reporte segurando a pista, Guardião 113. Guardião 113. Guardião 113, confirma a torre. Obrigado, autorizado backtrack, pátio militar via hotel, passarei liberando. Papatango, Vitor, Alfa, Foxtrot. Ingresso autorizado à esquerda, táxi via pista, reporte lá de ponta. Localizador. Direita 230, limitado pelo curso. Localizador, volume 2. 4-3, entre push e táxi. Azul 9007, procedimento correto, 4-3, procedimento pushback, sem táxi. Obrigado, Servidor 5, firme nível. Correto, já fui. Tá sendo festa aí? 0 da Força Aérea. Charlie 1, 3, 0. Matiu. Tiro Charlie 1, 3, 0. 060. É autorizado para o 060, voo 1, 2, 3. Táxi autorizado, parque militar, para estacionar a frequência livre. Confirma a matrícula, por férias. Gente, você é assinado 4 anos, Joker 23, número 2, cópia. Azul 927. Leão, visual com 4, confirma. Azul 927, só um minuto. Jorge Salvador, Azul 927. Joker 17 da correção Joker 23. Primeira curva esquerda, Momo, transição, lista, controle Salvador, 1, 2, 0, small, transponder, 5, 1, 5, 5. Aqui Romeu 4, passando, turma. Gente, não é Romeu 4, seu porte externo vai estar travado. O Barão 61 tá visual, tem baixado travado. Barão 61, tráfego avistado, pista no zero molhada, chuva leve para chuvisco na vertical, pouso autorizado, vento 100 graus, via 12 de nós, ajuste no 08. Estado no 08, autorizado pouso na pista 10, o Barão 61. Até 4 no pé com ajuste no 08. Mantendo a sua 260, 4310, 18125. Curva direita, saída coral, controle Salvador, 120, decimal 8, transponder 5, 1, 1, 5. Localizado embaixo do 160, conforme da praia física 10, na coral, 5.8, transponder 5, 1, 5. Transponder 17, confirme, transponder. 5, 1, 1, 5. 5, 1, 1, 5. Correto, em cruz. Salvador, boa tarde, a passarela de 2230 com a Romeu, 202 autorização, vitória da conquista. Passarela de 230, vitória da conquista, autorizado, nível 180, direto elétrico, decola pistão no zero, primeira curva direita, sai da arbora, elétrico, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5143. 2230, autorizado 180, para vitória da conquista, na árvore elétrica, decola 10, primeira curva direita. Contorno 208, transponder 5143, 2230. 2230, contornamento correto, sempre pronto. Contornamos pronto, 2230. Tráfico avistado, confirma a altitude que avistou, se já tem o campo à vista? Já tem o campo à vista, 1600. 10.600, continua para se matar, agora autorização para o pouso, na vertical, sem chuva agora, apenas pista molhada. Autorizado o pouso, mais ou menos o pouso. 9004, informação Tango, solicita 180. O Stott ainda mantém, o tráfego já passou o marcador externo. CB de 39, 3 e 40, vitória. Azul 900.